Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polá, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos à 41ª edição do Nerdrops. E vamos conferir várias coisas, como os vídeos do Homem de Ferro, trailer do The Last Airbender, Paul W. Anderson com ideias malucas sobre filmes e videogames, Ridley Scott falando sobre o prequel de Alien, na TV a gente vai ter coisas sobre True Blood, novo desenho do Batman e a nova série de animação do Star Wars. E games a gente vai ter uma porrada de notícias que a gente vai cortar. E esse foi mais um Nerdrop. Não. Vamos para os nossos e-mails. Nerdmail. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Adivinha quem está aqui para falar os e-mails de hoje? Dou um real para consertar, hein? Oliver e Guizão atacam novamente na sessão de leitura de e-mails. Tô dominado já. Lembretes de sempre, né? Um deles aqui é a Rádio Animix. Fala os horários aí, Guizão. Rádio Animix. Às terças-feiras, às 10 horas da noite, o programa da semana. Segundas e quartas-feiras, reprise. E às quintas-feiras, às 10 horas da noite, reprisa o programa. É isso aí. Música, cultura japonesa, anime, mangá, afins. Acessem radioanimix.com.br. E outra parceria que tá surgindo aqui no Nerdrops. Nada mais, nada menos. Menos do que a Taverna do Ogro Encantado. Pra quem não conhece, já tá aí no mercado faz tempo, ela tá surgindo online agora. Tá com o site bonitinho, redondinho, funcionando já, pra quem quiser acessar aí. É a loja do ogroencantado.com.br. E ela trabalha aí com RPG, action figures, colecionáveis, afins. E vocês não acreditam o que eles nos enviaram pra batizar o início dessa parceria, rapaz. Gente do céu, até amoleceu minhas pernas no que eu vi. Nada mais, nada menos, cara. Uma edição do aniversário de 25 anos dos G.I. Joes, cara. Comandos em ação, velho. G.I. Joes, cambada. G.I. Joes. Não é qualquer um, cara. É o clássico, velho. É o clássico G.I. Joe, cara. É o clássico G.I. Joe, cara, direto da Hasbro. Cara, um puta de um prêmio muito legal. A Hasbro, cara, eu vou te falar, ela deu um toque de inteligência nessa área de action figures, cara, porque ela simplesmente, ela está reeditando os G.I. Joes antigos pro formato dos G.I. Joes de hoje, cara. Então, ou seja, se você um dia teve aquele G.I. Joe que você há muito tempo, sei lá, sua mãe doou, sem a sua autorização, sem os polegares, ou seu irmão filha da puta quebrou, cara, a Hasbro, ela tá reeditando a maioria dos mais clássicos G.I. Joes pro formato de hoje, cara. Ou seja, os action figures da década de 70, 80, com o tanto de articulações da galerinha de hoje, cara. Super indicado. Primeiro prêmio que tá surgindo aqui pra sortear entre a Taverna do Ogro Encantado e o Nerdrops é o soldado G.I. Joe aí, o Laser Rifle Trooper, né, que é o codinome Sergeant Flash. Então a gente tá sorteando e isso é nos mesmos moldes, né, da nossa promoção passada. Vai ser exatamente igual ao estilo do Caçador de Marte, ou seja, você apenas vai ter que retweetar o anúncio do cast 41, que saiu hoje, somente vai retweetar e seguir o arroba Taverna Ogro, que é o perfil do Twitter da loja aí da taverna. Fazendo isso, já está participando da promoção e só não é mais transparente que a antiga porque o boneco não é translúcido. Tem tudo pra ser a primeira de vários sorteios. Eu já falei com o pessoal aí, os CEOs, né, da Taverna do Ogro Encantado. Agora todo mundo é CEO, né? É, claro. Eu falei com o nosso digníssimo casal Pedro e Mariana, né, que são os proprietários aí da loja da taverna. Nos cederam as informações, né, de que é realizar outros sorteios, esse daqui vai ser o primeiro e, porra, já começou com o pé na porta, tapa na cara, né, velho? É, pra agredir mesmo, né? Começou pra agredir e vou falar pra vocês, cara, acessem. Se vocês querem chorar e se vocês querem gastar todo o seu dinheiro de uma vez, cara, entrem em www.lojaobrecantado.com.br e chorem com todos os action figures que tem lá, cara, incluindo os G.I. Joes, que são impressionantes, cara. Cara, é o seguinte, a loja do Ogro, né, não existe somente online, que é o mais animal de todos. Pra você que tá interessado, cara, em colecionáveis vintage, cara, porra, tu tem que visitar a loja. Se você tá em São Paulo, vá lá. Se você não está em São Paulo, tá de visita, cara, vá lá mesmo assim. A loja fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1795 e 1827, no Shopping Vitrine Iguatemi. Ele fica na Sobreloja 25, certo? Tudo isso aqui em São Paulo e funciona das 11 horas até as 7 da noite. E se vocês não acreditam na gente, tá achando que a gente tá mentindo, os telefones para contato são 011-2364-0268 e 3061-9842. Tá bom, então, galera, só reforçando, sigam o arroba Taverna Ogro, DRT no tweet de anúncio do Nerdrops 41 e vocês já estão automaticamente concorrendo, né, porque já o tweet ele conta aí com a hashtag PromoND _ G.I. Joe, fator crucial aí para você participar do sorteio aí do action figure do G.I. Joe. Sem nada mais a declarar, vamos pros e-mails? Embora. E o Patrick Borba Cabeleira mandou o seguinte: e aí, bando de trabalhadores esforçados do Nerdrop. Aqui é o Patrick Borba Cabeleira, 15 anos, e ele é de Tapes, Rio Grande do Sul. Este cast, como sempre, estava muito foda. Alguns pontos a, com acento agudo, comentar. Não comentarei todos, senão o e-mail ficará gigante, já está. Tudo bem, vamos transcrever exatamente o que ele disse, tá, gente? Pode ser por causa que eu não vá muito com a cara do Ryan Reynolds para filmes não comédia, mas holy shit, que artwork mais gay. Caramba, assim como disse o Efraim, colaborador aqui do Nerdrop, é bem feita, mas não empolgável. Mas enfim, veremos no filme o resultado. Gears of War 3 será simplesmente épico. Sonistas que se cuidem. E o Dom tá muito eminho nesse trailer, convenhamos. Mas vamos ver por causa de que ele está assim. Eu teve aula com o Mestre Yoda, né? Com certeza. Se duvidar, foi após assistir Crepúsculo. Aliás, Crepúsculo e Bola Nova, conforme a teoria do Luiz Sus. E por sinal, o que está havendo com a minha ruivinha preferida? Tô ficando preocupado. Tá comendo. Mais um comentário. Pô, aquele coco não existe, cara. Que mina mais linda, puta merda. Mas é isso então, cambada. Novamente, parabéns vocês pelo excelente trabalho, tanto pelo cast quanto pelo site em si. E ele tá fazendo Jabex aqui, que é 4games2, né? 4games2.blogspot.com. Bom, e quem volta, né, da morte, nosso amigo querido Léo Fluss. Eu quase achei que eles tinham sido banidos. Bom, o Léo Luz manda aqui, salve, salve pessoas do Nerd Ops, e não vou falar o nome de cada um, beleza? Depois de um grande sumiço, Kel e eu voltamos para dizer a vocês o quanto o ND, o Nerdrops, é inovador, sem plágio e verdadeiro. Só um comentário sobre o episódio 39. Aquele longo trocadilho sobre o filme Salt, da Angelina Jolie, foi animal. O final sobre o Marcelo Salgado enterrou as piadelas. Ah, e eu sou aluno do curso prático de oratório e trocadilhismo de O Paris. Faz bem, rapaz. Tá com a mensalidade atrasada. Vamos lá. Ah, rapaz, você recebe o boleto, menino. Sobre o episódio 40, né, ele comenta aqui que o Quentin Tarantino, ele tem espaço reservado na prateleira da casa dele. Do lado da cama. E depois o que ele fez com Bastardos Inglórios, nada melhor do que reunir os irmãos Vegan num próximo filme. É, ele ainda coloca aqui que, pô, só não pode ter os boatos ridículos de colocar a Lady Gaga. Você confirma isso, Guizão? Eu, cara? Não, não confirmo não, mas a Lady Gaga ia ser interessante, cara. Não seria uma surpresa no elenco de Quentin Tarantino, né? Não, e se ela tivesse como Lady Gaga mesmo, né? E aqui ele vai, e que música de fundo de abertura brasileira de He-Man? Parabéns à edição. Eu conheço um fanboy do Louro, de Chanel, que comprou uma coleção de 6 DVDs com os episódios originais. Estou apostando demais no filme do Capitão América. E se esse der muito certo, Os Vingadores será épico, ou não? Ponto pra vocês novamente por usar Shine como background falando de Fringe, que ignorei, pois não vejo nem Lost. Hellsing é um anime foda e merece o destaque. Rock Band, Green Day, de cu é ruim. Enfim, sem mais delongas, um grande abraço. Que é o Léo. PS, fazer um jabá do Action Nerd. Você conhece o Action Nerd, Guizão? Nunca ouvi falar, cara. Não, não é aquele que tem umas tirinhas dos bonequinhos e cavaleiros dos zodíacos, não, né? Eu lembro que eu entrei uma vez e tinha um das princesas da Disney. Ah, tá certo. Action Nerds. Não vamos fazer jabá do Action Nerds. É, não vou dizer também que o site é actionnerd.wordpress.com. Sem mais delongas, aí vamos para os comentários que surgiram aí no post do Cast 40. Que teve a participação homérica do senhor Anderson Meira. Esse daí é perna na porta, né, velho? Não na minha, pelo amor de Deus. Bom, temos aqui o arroba nelson.com, que nos elogia falando que o cast ficou louco, cheio de trocadilho, mas, pô, isso daí não existe aqui. Aqui? Nesse podcast é impossível. Impossível. Tá, pô, o cara acusa a gente disso ter virado marca registrada ainda, cara. Pô, a pergunta que não quer calar, cadê o Sussi? Voltou nesse programa, nos agradece pelo cast e até a próxima segunda, que é hoje. Aqui o Caio César, ele diz o seguinte, salve, né, Dayada, que é a saudação oficial do garoto. A saudação default. Legal a participação do Perna nesse programa. Dessa vez pegaram ele acordado. Cara, tô com medo desse filme do Lanterna, acho que teria que desligar o cérebro pra assistir. Um abraço. O Dax Snow aqui fala, vocês não falaram da maior novidade do novo Gears of War, que é a possibilidade de até 4 players no modo cooperativo. E se vocês acham que South Park está ruim, vejam o episódio 200, que foi exibido na semana passada, e tire suas próprias conclusões. Bom, o Dax Snow, ele deixa aqui o link sobre um promo aí do 200º episódio do South Park, e mostra as celebridades, né? Tudo no esquema do Matt Stone e Trey Parker aí, reclamando de suas devidas participações aí no seriado. E que vão praticar a revanche. Exatamente. Outro interessante aqui é o Juliano Yamada, novamente aqui, ele manda um link com uma foto da Penny, do The Big Bang Theory, na época que ela estrelava no Charmed, né? Que é aquela série das bruxinhas e tal, Água com Açúcar. O Haruki também mandou o seguinte, episódio muito bom, os trocadilhos estavam ótimos como de costume. Quem diria Jack Bauer sendo preso bêbado? Olha só como o mundo dá voltas, hein? Trailer de Gears of War, que também dá pra ler como God of War. 3 ficou muito bom mesmo. E essa roupa do Lanterna Verde brilhando que nem vampiro de crepúsculo vai ficar zoado. Espero que mudem de ideia. Bem, e esta foi mais uma sessão de leitura de e-mails e comentários. Vamos embora pro cast, Guizão? Tem boga. Até o próximo cast. Até o próximo cast, tá louco? Ué, o e-mail sim. Então tá bom. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Cinema. E vamos agora aos nossos destaques de cinema. Ridley Scott fala sobre o prequel de Alien. Paul W.F. Anderson quer unir produções de filmes e games. Monstros S.A. tem sequência confirmada. A Bela e Crepúsculo vai estar no Procurado dele. E o Comando Selvagem aparecerá no filme do Capitão América. Sony pode seguir com o Motoqueiro Fantasma 2, mesmo sendo... Agora, nessa sexta-feira, um novo trailer de The Last Airbender, né? Que é a adaptação cinematográfica do desenho da Nickelodeon, que é o Avatar. E que tá sendo dirigido pelo controverso M. Night Shyamalan. Cara, vocês assistiram? Será que ele vai aparecer no filme? Que nem nos outros ele faz? Ah, cara, com certeza ele vai aparecer lá no meio dos refugiados, fugindo, assim, da Nação do Fogo. E capaz dele aparecer ali no meio, queimadinho, né? Agora, não sei se vocês notaram, vocês viram que teve uma total inversão de coisa aí? Porque no desenho, né, o pessoal da água é meio índio, né? Eles são meio esquimosos, assim. O povo de pele vermelha, assim, pra você ver bem. E o pessoal da Nação do Fogo é o pessoal branco, né? Até meio japonês, assim, aquele pessoal mais linhagem pura. Você viu que no filme os caras inverteram tudo? Não, na verdade eles não inverteram tudo, cara. Como tudo que vem do Oriente pra cá, a leitura é da esquerda pra direita. Então. Cara, é louco, porque assim, o cara da Nação do Fogo, que era mó branco, careca, assim, no desenho, pô, é um indiano agora, tudo bem que tá queimado. E o pessoal que era lá, os esquimosos, oprimidos, não sei o que, meu, eles são agora os branquinhos. Mas o que importa é a seta da cabeça do moleque, que cor que é? Então, quando ele entra no estado de Avatar, fica azulzinho aqui no desenho. Fica aparecendo, parece que a seta da cabeça dele é um dos vampiros do crepúsculo, brilha, né, como um diamante. Ou não, é que nem aqueles desvios de trânsito. O cara vai por aqui, ó. Bate a luz, né, ele brilha mais. Fica piscando. Bate aqui, bate aqui. Ó, ele é o último da raça, que nem o Pegasus. Mas eu acho que ele fez isso pra tratar só, né? Porque pra quem não acompanha a série, né, cara? Entender que os caras do fogo são vermelhos, os da água são brancos é mais fácil, né? Mas, cara, não, pior é que ele acompanha, porque a filha dele era maluca pelo desenho. Ele sempre gostou. É que isso não significa nada, cara. Porque o Nicolas Cage também é fã do Motoqueiro Fantasma. Ô, Polar, mas tem várias coisas que nem o Piccolo, ele era cinza, mas ele ficou verde no final. Isso falando do filme do Dragon Ball, não foi um papo assim? Que ele era assim. Não, ele era verde e ficou amarelo no Dragon Ball. Não, no filme ele tava cinza porque eles não conseguiam usar a cor verde lá por causa de chroma key e essas paradas. Então depois foi adicionado filtro verde nele. E porque os fãs pediram. Talvez por algum problema técnico eles não podem ser da cor que eles são. Ah, cara, sei lá, porque às vezes eu fico medo de começar a colocar a mensagem subliminar, sabe? Político-racial é meio perigoso, né, cara? E tem mais, né? O The Last Airbender agora tem até julho pra ser adaptado pra 3D. Porque pareceu que ele não ia entrar na onda do 3D, só que todo mundo tá vendo que essa é a salvação do cinema até agora. Então os caras estão correndo quanto tempo aí pra passar coisa pra 3D. Vocês acham que presta? Tava vendo aquela televisão 3D, sabe? Da LG, eu acho, Sony. E ele converte, cara, qualquer imagem, qualquer vídeo em 3D, assim, instantaneamente, cara. Então eu acho que seja um processo tão difícil, demorado e que complica, né? Você tá brincando comigo que o cara faz isso. Ele converte qualquer coisa pra 3D. Opa! Que foda ainda, pra né? Ah, meu... Só qualquer coisa, velho. Você mete no Faustão, velho. Bota o botão 3D lá e o Faustão dá 3D, cara. Pança na sua cara. Imagina você converter um filme 3D já. Deve estar uma... Deve abrir uma fenda no tempo, alguma coisa. Porra, faz aquele buraco de minhoca na tela. Você vai parar em 1967, né, cara? Ficou de louco. Pelo visto, o processo de conversão em 3D não é nenhum bicho de sete cabeças, cara. Que vai demorar muito tempo. Você teve a fazer isso automático, cara. Ah, cara, não. Agora você me deixou embasbacado mesmo, velho. Não, você vai comprar uma porra dessa até o fim do ano. Dá, eu vou vender minha mãe, tô nem aí. Cara, a gente não precisa vender nossa mãe. A gente tem um AdSense que tá drop, porra. Ah, é mesmo? That's a bingo! Completando ainda essa semana a questão de vídeos, né? Nós temos assim que, faltando uma semana pra estreia de Homem de Ferro 2 aqui no Brasil, tá saindo uma cacetada de vídeo pra gente não esquecer sobre o filme. O mais legal é que são cenas novas, né? O filme tem 1h50 só de vídeo, que já saiu, tem 1h45. Exatamente, cara. Mas eu acho que mesmo assim o filme vai ser bom, cara. Porque as cenas que estão passando nos trailers são todas cenas de impacto, né? Então eu acho que vai ser legal ver como isso vai ser costurado, né? Porque por enquanto as coisas estão um pouquinho jogadas. A gente sabe qual que é o enredo, mas as cenas em si estão um pouquinho jogadas. Então tem a cena que o Homem de Ferro tá com aquela que eu chamo de armor in a box, né? Que vem numa mala. Ele vai lá, começa a lutar com o Chicote Negro, toma um cacete. Aquela cena pra mim, velho, assim, o filme podia ser só aquela cena que é impressionante, cara. Aquela armadura é animal demais, cara. Não, que cacete que ele dá, né, meu? Putz, grilo, eu fico até com dó do cara. O cara tá lá com, tá só com sanguinho no canto da boca e o Homem de Ferro tomando porrada até não querer mais. Também nós estamos vendo como que o Tony Stark escolhe suas assistentes pessoais, né? Que eu achei muito interessante que tá lá a Viúva Negra no ringue de boxe lá com o amigo do Tony Stark e ele tá só sentado com a Pepper olhando. Aí ele fala, ah, minha filha, qual que é teu nome? E ele vai lá e começa a procurar e acha umas fotos dela de lingerie, saca? Quisera eu, todo mundo tivesse como um jeito de escolher desse jeito, né? Ah, você vai fazer faxina em casa, minha filha? Deixa eu dar uma olhada aqui no Google como que tá o seu currículo. E também tem o Mickey Herc, que é o Ivan Vanko, né, conversando com o Tony Stark, sobre toda aquela mágoa que ele tem contra a família do Tony Stark, falando que um dia eu vou te pegar e tudo mais. E tudo isso só pra deixar o pessoal com mais vontade de assistir o filme, né? Eu tô com medo de acabar me decepcionando, mas eu acho, só pelos vídeos que estão passando aí, é impressionante, cara. E eu acho que a trilha sonora do filme é acertada demais, né, cara? Ah, cara, você botar esse DC de cabo a rabo dá certo em qualquer filme, né, cara? Se você colocar também Gloria Gaynor também dá certo. Ah, sim. Mas... Vi de Priscila, a Rainha do Deserto. Certo, né? Vai mudar totalmente o enfoque do vídeo, mas do filme, mas dá certo. É, vai chamar a Mona de Ferro, né? That's a bingo! Bom, e pra quem achava aí que essa onda de reboot ou de prequels tinha dado uma amenizada, Ridley Scott, que é o famoso conhecido diretor de Alien, anunciou aí pro pessoal da MTV que tem um novo projeto aí, entre aspas, em andamento, que seria um prequel de Alien. Ele vai se passar 30 anos antes do original, né? Ou seja, em 2085. Cara, vai ser mostrado um personagem que apareceu no primeiro Alien, que vai ser o Space Jockey, ele aparece lá sentado numa cadeira, e o diretor ainda fala que o personagem principal desse filme também vai ser uma mulher, né? Ele diz que espera lançar aí o novo Alien no final de 2011, mas não carta lançar em 2012, antes do fim do mundo. E aí, alguém ficou animado com isso aí? Só ficaria animado se tivesse outro robôzão daquele que tem, tá ligado? Que ela entra lá, tipo do Avatar. O Avatar Stop Motion? Aquele robôzão é muito legal. Cara, eu acho que esse filme, esse prequel do Alien vai cair no mesmo problema do Fúria de Titã, sabe? São filmes que na época deles foram foda pra caralho, só que se você fizer hoje, não vai ter o mesmo impacto que teve aquela época, sabe? Eu acho que pro cara fazer alguma coisa surpreendente, sabe? Ia ter que ser muito foda, 4D, 5D, assim, alguma coisa pra chamar atenção, porque hoje em dia, meu, nada mais impressiona o público. Naquela época, sabe? Hoje em dia você consegue contar boas histórias também, mas naquela época, cara, você precisava de uma boa história pra amarrar a falta de tecnologia. Hoje em dia, não sei, cara, você vai chamar atenção. Ah, então, mas aí tem relativo também, né, porque é o Ridley Scott, né, cara? Foi o primeiro, não é um diretor que provavelmente deve ter morrido e pra fazer uma outra continuação, entendeu? O cara vai fazer um prequel do filme que ele criou, entendeu? Não é ele que tá fazendo aí um novo Robin Hood todo diferente, que o cara vai ser meio sacana, rouba pobre, mas dá pros ricos também. Ah, não sei quanto essa parte sexual, mas realmente ele tá fazendo. O Russell Crowe é o, digamos assim, é o cara que... Que Robin dá. É o Robin, é o parceiro dele, né? O rapaz que tá por trás de tudo. Rapaz que tá por trás de tudo, tem que tomar cuidado, senão dá impedimento, né? Rapaz do céu. Eu comecei a frequentar o curso do Oliver, fiquei meio relutante no começo. Mas... nem tem muito o que falar sobre isso, né, cara? Eu... Não, eu espero que a Sigourney Weaver, ela apareça com a CL. É, pô, e tem aquele vídeo na internet que fica mostrando ela de calcinha, os caras botam 500 mil vezes o looping. Uhum. Que fica lá, Aquela bundinha murcha, né? Cara, que bundinha murcha. Nego se excita com muito pouco mesmo, né? Parece um pastelzinho de queijo. É mesmo, pastelzinho de Belém. Pastelzinho de queijo é coisa nossa ou é coisa de outro podcast? Agora é nossa. Sim mesmo. That's a bingo! E o diretor Paul Anderson, né, que é responsável pelo filme Resident Evil e todas as sequências desgraçadas depois dele, disse mentira. Que o... o primeiro é bom, o resto é desgraçado. Não. O segundo e o terceiro não foi ele. Ah, tá. Ótimo. Ele tava na produção, mas ele não era o diretor. Ele disse que os seus próximos objetivos são adaptar os jogos Castlevania e Driver, né? Ele falou que o Castlevania também já está em pré-produção e o lançamento vai ser por volta de 2011. Só que o que ele o quer... O Driver, ele não vai conseguir dirigir direito. Que idiota! O Driver já adaptado. É aquele cara de explosiva. Sério? É verdade. Se bem que é bem parecido, né, cara? Só que o que ele quer realmente, né, é fazer que as produções dos filmes e dos jogos sejam mais próximas umas das outras aí. O que ele quer, então? Ele quer que os games de algumas franquias sejam feitos juntos com os filmes. É, ele quer fazer duas produções ao mesmo tempo. Você faz o filme e faz o jogo. A hora que chegar o jogo, você vai, sabe, o filme vai complementar o jogo e vice-versa. Tipo Matrix. Ah, sim. Isso daí tem um ótimo histórico, né? Sim, inclusive com Homem de Ferro 1, assim, não tem nada melhor. É ótimo, então Homem de Ferro 1 é o melhor exemplo mesmo. Incluindo com ele. O primeiro Hulk também, né, cara? Nossa, brother. Enter the Matrix ninguém lembra, né? Enter the Matrix foi foda pelo seguinte, porque o jogo deu a entender, pô, vai ser foda o filme, entendeu? E não foi. É, mas o Enter the Matrix, ele pelo menos ele colocou o bullet time nos jogos, né, cara? Que era um atrativo que por enquanto não tinha, só não. No filme mesmo. Quem colocou o bullet time nos jogos foi o Max Payne. O vácuo da bala, assim, deixando o rastro no ar e tudo mais? Sim. Foi, o Max lançou na mesma época do filme, se eu não me engano. Tem mais alguma coisa da notícia aí? Tem, cara. A Mila Jovovich, eu definitivamente não tem peito. Olha lá, olha a foto. Nossa, eu morderia essas carnes fácil. Você tem uma tara pra sua mulher, né, cara? That's a bingo! Bom, a galera do site IGN teve a chance de conversar com Kiefer Sutherland, Mr. Jack Bauer e astro aí da série 24 Horas, né, e discutir um pouco sobre o fim da série e o que vai acontecer depois disso, né. É, foi possível obter do autor aí alguns detalhes sobre o roteiro, que já está sendo escrito por Billy Ray, que é o mesmo roteirista de Plano de Voo aí com a Jodie Foster. É, segundo o ator, o roteiro já está pronto há algumas semanas e o ator deve tomar conhecimento de todo o conteúdo quando ele estiver de volta aí nos Estados Unidos. Enquanto ele tá farrindo Mariana aí por fora, dando seus passinhos novos, né? Só no Revelation. Bom, e ao contrário do que acontecia na série, né? Que as ameaças chegavam aos americanos, desta vez Jack Bauer pode fazer aí algumas incursões na Europa Oriental e também na Inglaterra. Se ele continuar bêbado do jeito que ele tá, vão fazer as incursões nele, já viu? Você sabe que incursão de bêbado não tem nada. Ai, bêbado. Filha da puta. Bom, de acordo ainda com o Kiefer Sandler, a ameaça não precisa ser necessariamente uma bomba, mas pode ser algo mais pessoal que o público entenderá. Não se tem data de lançamento definida, mas com o roteiro pronto e o Sutherland já agendado pra entrar na ação, filme de 24 horas não deve tardar muito. Ah, cara, sei lá, né, cara, a série, o intuito, na verdade, a maior atração da série era mostrar toda a merda que dava em 24 horas da vida do Jack Bauer, né, cara. Agora, eu acho que vai acabar virando um negócio muito convencional no filme, né? Esse aí não vai ser o segundo filme de 24 horas? Vai, mas o primeiro, na verdade, foi um filme, acho que foi em tempo real, mas foi em menos de 2 horas e foi só pra dar abertura na 7ª temporada, né? Que é uma espécie de prelúdio. É, eu acho que, pô, assim, na série eles exageram tanto, né, cara? Em todo episódio, né? Em cada hora da vida do cara, bicho. Então, quer dizer, nas 2 horas que eles vão ter que resumir as 24, deve acontecer muito absurdo, né, cara? Pode falar que eu sou ranzinza, mas olha só, a série tinha todo aquele mundo de atrativo, que era coisa em tempo real, todas aquelas características que diferenciavam a série 24 horas. Agora, se você for tirar isso pra colocar num filme, não vai ficar igual a qualquer outro filme de ação com um agente secreto que tem que resolver algum problema no tempo apertado? Ele vai virar só mais um no mercado, né, cara? Não vai perder realmente todo o diferencial que se tinha, né? Porque a série, tudo bem, pelo fato de uma série se estender aí por quase um ano, e geralmente a série terem, trabalhar entre 23 e 24 episódios, realmente funcionaria com 24 horas, óbvio, né? Mas é isso daí, cara. Você colocando isso num filme, ele vai virar, cara, um John McClane da vida, né? Então, mas é que nem eu vejo o filme do Sentinela do Michael Douglas, pra mim seria um filme de 24 horas, sabe? Um agente que tá... Por algum ele não tá nesse filme também, o Keith Sutherland? Tá. Ele é o cara que tá atrás do Michael Douglas, olha só. Ele é o cara do serviço secreto, não é? Exato, puto, e é bem lembrado. Quer dizer, ele tá de sentinela lá, né? Ele tá fazendo um biquinho. É, não, ele tá de leão de chakra no negócio lá. That's a bingo! Bom, e felicidade de algumas pessoas dura muito, de outras dura pouco. A Bela da saga aí, Prepúcio, Bola Nova, Clítoris e Amolecer, que é nossa, patente requerida já, foi anunciada aí que a menina que lambe os lábios centenas de vezes vai estar no novo filme, que não vai ter a Angelina Jolie, O Procurado 2. E isso daí, cara, é postarem, ó, spoiler. O que deixou muitos apreensivos pelo fato do personagem da Morena ter simplesmente morrido com um tiro na cabeça. A Kristen Stewart, que é a Bela aí da saga Prepúcio, a Universal, que é a produtora do filme, tem demonstrado um puto interesse, né, na mina. Então pode ser que ela esteja aí no filme. Cara, por que vão fazer esse filme? Pra ela brilhar no elenco. Não, eu só acho que o Procurado, tudo que ele poderia render no cinema, já rendeu, cara. Então eu acredito que não dá mais, cara. Os quadrinhos foi uma coisa e eles foram obrigados a mudar pra não representar toda aquela violência, toda aquela insanidade que tinha na obra original do Mark Millar nas telonas, né, cara? Então, quer dizer, eu acho que é uma fonte esgotada já. Cara, pra ser sincero, eu tenho assim, a leve impressão que esse filme nunca vai acontecer. É que nem você falou, esgotou, cara, chega, sabe? Pô, você tem que saber quando a ideia já deu o que tinha que dar. Até 300, o pessoal tá achando meio forçado fazer uma sequência, nem vai fazer Procurado 2, que nem lá foi grande coisa. Cara, estão fazendo Prepúcio 4 aí. É, cara, o grande problema é o seguinte. O quadrinhos foi escrito de uma forma que você pode vender o quadrinho só pro público adulto e fazer sucesso, entendeu? E não dá pra traduzir do quadrinhos e pôr no filme e ficar um negócio, sabe? Que hoje tem muito esse lance do politicamente correto. Eu hoje nem desenho animado não é mais da maneira que é feito nos anos 80, quanto mais um filme assim, né? Diga-se de passagem que desenho animado hoje em dia é uma merda, né? Pô, hoje em dia você vê desenho pra criança, que dó das nossas crianças, cara. Eles não tiveram infância que a gente teve. Na minha época, Tom e Jerry, cara, o cara tirava uma arma e atirava na cara do outro, velho. Puta, e eu mijava de rir de ver isso, cara. E nem por isso você virou bandido, né? Exatamente, cara. Não, mas o mais engraçado é que quanto mais politicamente correto estão as coisas, mais assassinos existem, né? Por isso eu digo, vai tomar tudo no olho do c... Não, cara, não é assim. Pra acalmar todos os ânimos, eu acho que a gente devia colocar um trechinho aí de 15 segundos da música de abertura dos Backyard. Você acha que isso acalma? Porque você não teve que ouvir isso todo dia, cara. O Polar é pós-graduado em Backyardigans. E outras coisas do Discovery Kids. That's a bingo! Bem, segundo o site Church, os invasores, né, não será o único grupo prometido a aparecer também no filme do Capitão América, The First Avenger. Segundo eles, aqui, outro grupo da Marvel também estará no filme, é o Comando Selvagem. Quem entrega a informação é o presidente da Marvel Studios, né, que cuida aí do segmento da parte de cinema aí da Marvel. Ele diz que tanto os invasores quanto o Comando Selvagem, eles devem aparecer, mas não necessariamente com esses nomes, né, deve ser um negócio mais adaptado, um pouco diferente aí dos quadrinhos em si. Dos integrantes clássicos do Comando, Feige confirma apenas o negro Gabe Jones, e só pra quem não sabe, né, o Comando Selvagem foi um grupo que apareceu aí pela primeira vez nas revistas da Marvel em 1963, na HQ, né, com o título em inglês aqui, Sergeant Fury e His Howling Commandos, e ela era uma unidade de elite liderada por Nick Fury, formada por membros de diversas etnias, né, de judeu, italiano e um alemão aliado. Engraçado que isso daí quem fez foi o Quentin Tarantino, né, se chamava Inglorious Bastards. Nossa. É tão no início da carreira do Nick Fury que ele tinha os dois olhos, bro. Cara, quem sabe o nego não vai falar que ele perdeu a visão nesse filme. Pode ser, cara. É um negócio. Porque era até engraçado, porque a gente tava conversando sobre isso justamente na semana passada, né? Falando que sobre, falando que ia ter o filme do Nick Fury e não fizeram mais nada. Pô, tá aí, os caras vão colocar a origem do Nick Fury junto com a do Capitão América. Pô, eu achei uma boa sacada. Eu acho que a Marvel tá sabendo amarrar as coisas aí, viu? Cara, vocês estão errados. O Nick Fury, ele perdeu o olho num gangbang, numa orgia praticada, velho. Na Normandia, né? Tomou um canchote. junto com aquele Covera Verão. Epa! O que explica ele ter morrido há tanto tempo, né? Porque é velho pra cacete. Uma morte da porra, morre todo dia, ué. Principalmente em suas mãos, né, cara? Ah, moleque. Por enquanto, não cederam mais informações sobre a adaptação do Capitão América, né? Tudo que se sabe que o roteiro é do Christopher Markus e do Stephen McMillan. E jamais que informado, né? Joey Johnston dirige e o filme estreia no dia 22 de julho do ano que vem. Eu imagino que, pelo que eles estão falando, né? O começo do Capitão América vai ser estilo mais ou menos Band of Brothers ou algo do tipo, né, cara? Sabe, eu tô gostando do rumo desse filme. Eu tô gostando da maneira que as coisas estão sendo amarradas. Eu acho que, sabe, os Vingadores têm tudo pra dar certo, sim. Você vai nessa. Sabe quem gostava do jeito que as coisas estavam sendo amarradas também? Que viu? Ai, caramba! Olha só! Olha o Oliver Pérez formando na pós-graduação, cara. Não, parabéns, a escola de trocadilhos Oliver Pérez formou mais um aluno. Mas ele, agora ele perdeu a denominação Kill Bill, né? Agora ele é Suicide Bill. Mas você sabe uma coisa que eu acho que pode, porque pode ser que os Vingadores realmente funcionem? Eu realmente no começo eu não botava fé, porque na época, né, a gente não tava ciente que ia ter os filmes preparatórios aí. Então, quer dizer, cada filme de cada personagem, né, no caso o Homem de Ferro 2, o Thor, Capitão América e tal, então eles vão preparar mais ou menos o terreno pra chegada dos Vingadores, né? Eu, pra falar a verdade, o único filme desses preparatórios que ainda me deixa um pouco assim com receio é o do Thor. O do Thor, realmente. É. Quando soltaram aquela descrição do que seria o roteiro, eu fiquei meio ressabiado assim, sabe? Achei meio chutadinho o roteiro. Mas, né, como o todo parece que vai ser bom, eu acho que não tem muito... Mesmo quem não assistir não vai achar tão ruim assim. That's a bingo! E já que tá falando de porcaria, né? A Sony cogita fazer Motoqueiro Fantasma 2 mesmo sem o Nicolas Cage. Que susto, eu pensei que você ia falando de... Os envolvidos, né, tem falado frequentemente sobre o filme, né, o Cage sempre se mostrou empolgado, aliás, o único que se mostrou empolgado com isso, só que existe a possibilidade da agenda do ator não ser compatível na época, né, e a Sony pode acabar trocando o protagonista porque ele precisa entregar a produção até o dia 14 de novembro. E o pior é que eles estão nessa puta correria, porque se eles entregarem até dia 14 de novembro, eles perdem os direitos do Motoqueiro Fantasma para Marvel Studios. Se o Nicolas Cage é um cara com tanta grana, por que não faz um implantezinho, né? Poxa, eu tô ficando careca caraca, aqui se eu tivesse 10 pau, eu fazer um puta implante legal na cabeça. Cara, então, se eu tivesse 10 pau, você ia fazer parte do elenco do Vingador do Futuro, maluco. A mulher com 3 tetas fez, imagina você com 10 pau. Ia aparecer um turret, tá ligado? O que me deixa realmente impressionado é ver que o Nicolas Cage tá com a agenda lotada. É porque segunda-feira ele tem que ir no tribunal declarar as contas, né? Depois na terça tem que ver com o advogado. Quarta-feira é dia de escolher a peruca nova. É porque ele não tá em poder de. Ele não tá podendo comprar nada. Puta mesmo, cara. Se ele chegar pra mulher dele chamar de meu bem, a receita tova. A minha única expectativa é porque o David Gore tá escrevendo, né, cara? Então pode ser que algo de bom surja, né, cara? É, o David Gore nos roteiros tem se mostrado assim. Bom demais, né? Batman Begins e The Dark Knight são todas obras dele. E por que que sim? Porque em nome de Deus, né? Não usaram o roteiro dele no primeiro filme. That's a bingo! Bem, em junho do ano passado, né, durante a International Licensing Expo, o Pete Docter, que recentemente dirigiu Up, Altas Aventuras, ele disse que outro filme que ele fez em 2001, o Monstros S.A., ia ter uma sequência, né, só que, de repente, ele ficou quieto, o pessoal começou a perguntar, ele desviava do assunto, pedia pra não perguntar mais. Agora ele não vai precisar mais se esquivar quando alguém perguntar, porque a Pixar anunciou que dia 16 de novembro de 2012 tá marcada a estreia de Monstros S.A. 2 no cinema. Ô, cara, é super relevante pra notícia. Quando alguém peida perto de você, o que você fala? Sei lá, cara. Taca a bosta que dá pra esquivar. Taca a bosta que dá pra esquiar. Que eu pai. Você tá bebendo, né, Lazareto? Na verdade, como que o cara chama? Pete o quê? Como que é? Pete Doctor. Ah, não. Tem nome de veterinário, né, cara? Pete Doctor. Nossa senhora. A gente sabe que a Pixar não faz cagada, né? Eu não sei o que vai ter um filme, a gente sabe que vai ser foda e acabou. Alguém lembra de ter assistido o primeiro filme? Monstros S.A., cara, muito bom, cara. Ah, eu também gostei muito. Eu acho Monstros S.A. bem melhor que Carro. Que eu, pessoalmente, acho, assim... Eu tenho uma preferência por Carro, mas eu também gosto muito de Monstros S.A. E eu tô, sabe, eu tô aguardando. O cara tinha ficado meio com medo de falar, porque eu acho que ele se adiantou e ficou com medo de tomar um cala-boca da Pixar. Mas, pelo jeito, os caras bancaram ele, né? Afinal de contas, o cara fez um belo no trabalho em Up. Então quem diz que ele não vai repetir a boa performance nesse Monstros aí? É legal, cara. Eu acho também que, tipo, lá fora, tá certo que a dublagem brasileira aqui sempre é muito boa, principalmente com produções aí de estúdios grandes, né, que nem Disney e a Pixar, mas é tipo, lá fora eles acertaram em cheio, né, cara, os dubladores, que é o John Candy e o Billy Crystal. Então, quer dizer, porra, eles capricham não só na produção, cara, mas acho que em todos os quesitos aí das animações, né, cara. E fica um trabalho legal, cara, tanto de adulto como de criança assistir, né? É, porque a criança vai atrás do que é bonitinho. As animações deles são incontestavelmente lindas, assim, do ponto de vista visual. Só que o roteiro é tão bem escrito e remete tanto ao que o adulto passa, né? Que, sabe, a criança vai lá ver uma... Que nem o Carros, que o Sussi não gosta muito. Pô, eu acho a mensagem de Carros linda demais, sabe? Sobre a questão de você olhar mais pras coisas simples, largar a correria, sobre o fato de você não correr tanto atrás dos objetivos, afinal de contas você vai perder a vida nisso, tem que curtir mais a vida. E eu que achei que era virar os pneus no sentido que você tá derrapando. Oi, funciona, cara. Mas, cara... Técnica real, aquilo. Ah, cara, eu já sei quem pode ser um monstro de Monstros S.A. 2. O Rick Martin, porque ele é especialista em sair do armário. Ai, cara, o Rick Martin não ia estar na sequência de Narnia? É mesmo? O leão, o guarda-roupa, o boiola e a feiticeira. Não, ele é a feiticeira. Televisão. Em TV, nós temos essa semana um quinto pôster, né, da terceira temporada de True Blood, assim como um vídeo de bastidores, ambos focados em Bill Compton, que é o personagem aí do Stephen Moyer. Vocês viram o vídeo e o trailer? Cara, pra quem não sabe, o Bill no final da segunda temporada foi raptado, tá? Não manda spoiler, rapaz. Não manda spoiler. E Então ele mostra, né, a foto do Bill Compton numa garrafa de True Blood, né, desaparecido e tudo mais, que é o papel das caixinhas de leite fazerem isso nos Estados Unidos, né, quando tem alguém desaparecido, eles colocam a foto da pessoa na caixinha de leite e é assim que o pessoal acaba sendo localizado. E legal as informações, né, tipo, Bill Thomas Compton, idade 174 anos. Última vez visto. É, última vez visto. É que não dá pra ler daqui, não tô conseguindo ler. Chega mais perto do monitor. Vou aumentar a resolução. O que é isso? Tá vendo um netbook. Tá gravando celular. Tá. E pra quem tá acompanhando aí o seriado Spartacus, que teve a sua season finale aí dia 16 de abril, tenho duas notícias, uma boa e outra nem tanto. O que acontece? A boa notícia é que Spartacus realmente alcançou aí um sucesso relativamente grande, tá? Vai haver uma segunda temporada. E a notícia ruim é que o ator Andy Whitfield, que interpreta o forte e poderoso Spartacus, foi diagnosticado com o começo aí de um câncer, mas basicamente é isso. Ele já tá em tratamento, eles vão começar a gravar a segunda temporada assim que o ator melhorar. Outro ator que teve isso foi o Dexter, né? O Michael C. Hall lá. E ele já tá legal, já, se eu não me engano, está gravando o Dexter. Pelo que eu saiba, ele não tá tão legal, né, cara? Ele tá em tratamento de quimioterapia e tá gravando de peruca, cara. Ah, é? É. Passou na TV esses dias, né? Pô, eu não sabia disso não, cara. Mas, bom, assim, ou seja, né? Gravar até vai dar, sabe? Eu acho que se eles quiserem, daqui um tempinho, acho que não tão recente, dá pra gravar, assim, a segunda temporada. Mas aí o que tava sendo discutido é que talvez essa segunda temporada fosse um prequel de Spartacus, pra só não deixar a peteca cair, sabe? E aí, sim, na terceira temporada viria a continuação da história de Spartacus. Pra quem tiver interesse, Spartacus é uma história entre aspas aí, fato real, que conta a história de um escravo que se chamava Spartacus, que fez um motim, e aí eu não posso contar fato histórico, porque senão é história. Mas basicamente isso. Quem quiser, procura aqui na Wikipedia também. Spartacus existiu mesmo, cara? Existiu, cara. Pra mim era... Era lenda. Tipo... Não, não é lenda. Tipo, pra mim era só filme, tipo Ben-Hur, sabe? Sim, sim, não. Mas Spartacus, ele existiu mesmo. Você tá acompanhando a série? Então, a série acabou. Já terminei de ver a primeira temporada. Agora só esperando mesmo aí uma definição pra segunda temporada. Bom, considerações finais sobre a série. O que que você achou? Spartacus, no começo da série, você acha que todas aquelas cenas de sangue e areia são muito exageradas, mas com o decorrer da série, você acaba vendo que o sangue e aquela areia demasiadamente exagerados, eles se tornam um personagem também, sabe? Aquilo, puta, cara, se torna algo da história, é muito bom, é muito foda, recomendo a todo mundo aí assistir. Eu assisti um outro episódio em full HD, o que vale muito a pena. Quase todas as cenas também são gravadas em chroma key, né? O que eles fizeram? Fizeram 300 para um seriado. É mais ou menos, é um Roma misturado com 300, a produção da série em si, né, cara? Exatamente. Só que acho que o Roma não tinha tanta tela verde, cara. Não. Roma era bastante cenário mesmo. E esse daí, mas, cara, recomendo para quem gosta de ver peitinhos, tem o peitinho da Xena, tem o peitinho de umas outras minas super filés, né? Eu recomendo aí a todo mundo a assistir. E pras mulheres, né, pras cocotas, tem vários homens suados lutando pelado na areia. Que nem aquela novela que tá passando na Record. Ai, como que chama aquela bosta, velho? A História de Esther. História de Esther. Desgraça. Bom, agora a Warner, ela liberou o trailer da mais nova animação do Homem-Morcego, que chega com o nome Under the Red Hood, que, como de costume, né, vai direto pra DVD. A história fala sobre o Capuz Vermelho, alguém que sabe tudo sobre o Batman, né, e alguém que sempre tá um passo à frente do morcegão aí. E especula-se ainda que o longa ele pode não seguir à risca o mesmo arco de histórias dos quadrinhos do Batman. No caso aqui, o narrador, ele não participou dessa animação, né, que é o Kevin Conroy, que faz tudo quanto que é games e animações do Batman, né, e acabou virando marca registrada, né, assinatura nas animações do Batman, mas ainda o filme conta dessa vez com o Bruce Greenwood, né, que é o Capitão Pike do Star Trek, Jensen Ackles do Supernatural, ainda mais com Neil Patrick Harris, que vai encarnar o Dick Grayson, e Jason Isaacs, né, que é o Lucius Malfoy aí da franquia Harry Potter, que encarnará o Ra's al Ghul, e por último, John DiMaggio, que é a voz do Marcus Fenix, né, do jogo Gears of War, e ele tá substituindo aí o Eterno Coringa também, feito pelo Mark Hamill, nosso Eterno Luke Skywalker. Eu posso fazer um comentário sem mandarem eu tomar no cu? Sabe quem que é o The Red Hood aí? Chapeuzinho é vermelho. Não, é o Simple Red, bro. Puta que pariu. Como eu não prometi nada, vai tomando c... Sabe o que me impressiona no Batman? Ele é um cara tão inteligente, tão cheio de recursos, mas mesmo assim sempre tem um filho da puta que sabe tudo sobre ele, né? É foda, né, cara? É foda. Por isso que eu não leio quadrinho, cara, porque nego inventa as desculpas mais esdrúxulas pra botar o cara numa situação perigosa. Ah, vaza completamente da realidade. Por que que um Zé Ruela desse sabe tudo sobre o Batman, cara? Batman não é o foda, o cara secreto e tudo mais? O culpado é sempre o Mosdomo, né, cara? O chapéu vermelho aí deve ser o Alfred, cara. Quem é o único filho da p*** em Gotham City que tem uma Lamborghini cinza, chumbo, paca, com as rodas amarelas? Ah, não. Peraí. E o modelo da Lamborghini? É aquela morcêlago, né? A placa do cara é muito, essa, né? Placa personalizada, né? Então tá, bate, mano. Como assim ninguém entende essa porra, mano? Ele vai dar um pingente pra mulher dizer que ele tá pegando, é um morceguinho, né, cara? Falou, ô, esse cara tem alguma coisa, tem algum segredo, né? Tira do cinto, né, o pingente. Então vejam aí o trailer, é muito interessante. É, mas se essa animação, ela pender um pouco pra aquela... Não sei se vocês assistiram, que uma animação que... Acho que é um jogo de 5 histórias aí, com 5 produtoras de animações diferentes fazendo os desenhos, que é a Gotham Knights, que é muito boa, cara. É uma história mais linear em termos da animação, né? Então, não sei se promete ser tão boa quanto aquela. Ah, cara, Gotham Knights é bom. Gotham Knights é bom pra caralho, velho. É, algumas semanas já tinha sido anunciado, né, que o Seth Green, do Frango Robô, ia lançar uma nova série de animação do Star Wars, e agora mais alguns detalhes começaram a surgir na internet, né, como a do Steve Sansweet, da Lucasfilms, que falou durante um evento aí, que a nova série de animação vai se passar depois do episódio 6, e que os fãs vão poder ver o Luke Skywalker, o Han Solo e a Princesa Leia nesse desenho. E ele também vai ser o mesmo estilo de animação do Star Wars The Clone Wars. Cara, só se tiver alguma pitada pornô nessa porra, vai ser boa. Já falei, eu tô aliviado de pelo menos dessa vez não falar mais sobre as guerras clônicas, né? Já tô de saco cheio dessa merda. Então, na verdade, o Han Solo, a Princesa Leia e o Chewbacca, eles são clones. Que perfeição de clones, né, cara? No Chewbacca é só as partes de baixo da Leia, né? É uma pelada e um peludo, né, cara? Ah, cara, é... Você tava falando de estar de saco cheio das guerras dos clones, né, cara? Parece que... Eu não sei, cara. Parece que, tipo, é que nem moleque que aprende a amarrar o tênis, né, o cadarço, ele não para mais de amarrar, né, cara, porque nos filmes originais, né, só se comentava sobre as guerras clônicas, né, e parece que isso daí criou uma ansiedade tão grande, cara, que agora ele só faz isso. Só criou ansiedade no George Lucas, porque o nego tava pouco se fudendo, falando, guerras clônicas, dane-se, né. Ah, cara, é esperar vendo o que dá, eles estão precisando vender boneco, George Lucas escrevendo uma peça de Star Wars, ele vende isso por R$25 no eBay, tranquilo, sabe. Um caneta piloto, né. Com a caneta piloto e tudo mais. Só que, ué, eu vou esperar, cara, pra ver. Eu só tenho medo de começar a ficar muito repetitivo, que nem tá ficando esse seriado Clone Wars aí. Essa animação, ela vai ser tudo pós-trilogia original, né? Isso, exato. Então, quer dizer, não vai ter mais nada dessa babaquice relacionada com a trilogia nova. É uma oportunidade de ele expandir o universo de uma maneira interessante, né, cara? Mas eu não sei, como dizem aí que a série tá mais voltada pro humor, né? Vamos ver. É, você vai ver que ele vai sentar na privada e vai expandir o universo de Star Wars. Games. Vamos aos destaques de game. Alan Wake terá frequência live action em forma de minissérie. Nintendo 3DS pode sair bem antes do que se esperava. Confira novos detalhes de Batman Arkham Asylum 2. Essa semana também foi anunciado que o jogo Alan Wake, né, vai ter uma prequel aí, que vai ser lançado pela Microsoft na rede Xbox Live, que vai contar uma... vai ser um filminho dando uma noção do que vai ser o jogo. A série vai estrear dia 25 através da Xbox Live, né, e só vai estar disponível para os membros com assinatura Gold. Dia 26 ela vai estar disponível para todos os usuários, e dia 27 pode ser assistido num site chamado brightfalls.com. Aí a partir desse dia vai ter um capítulo por semana, até a última parte, que vai ter 2 episódios no dia 17 de maio, que é um dia antes do lançamento do jogo para Xbox 360. Ou, oh, Alan Wake não é aquele jogo que o cara, ele era... E aí ele... Nossa. Esse é o cara que sabe botar as ideias, né, na ponta da língua. Você entende o que eu digo por montar a frase? Você tá querendo falar se é aquela, o jogo do escritor? Não, eu ia perguntar se Alan Wake não é aquele jogo que você tem que dormir e matar o cara no seu sonho antes que ele te mate. O cara de suéter verde e vermelho. Puta, cara, agora você me pegou que eu tô mais por fora. Isso daí era uma piada ou susto? Você entendeu. Eu entendi, mas... Então deixa assim. Ah, meu Deus. Que merda, velho. Eu só entendi na hora que ele falou suéter vermelho, né, velho? O Polar não tá indo porque eu não entendi. Eu não mandei pra ele, peraí. Ele não percebeu o quão idiota foi essa piada. Cara, você fala que é idiota, a galera deve estar se mijando de risco. E esse tempo todo o Polar ainda não tá entendido, a galera não vai... Nossa, a pessoa vai estar rindo em litros. Idiota, cara. Você entendeu? Nada. Com o lançamento anunciado para março de 2011, o novo portátil da Nintendo 3DS, ele pode chegar às lojas bem antes do previsto. É, pelo menos é o que diz aí a galera do site computerandvideogames.com, que segundo eles, o minigame ainda trará a tecnologia 3D, né, incorporada, isso daí sem ter a necessidade do uso dos óculos especiais, e ele sairá para o mercado já em outubro ainda desse ano. A Nintendo, ela não confirmou e nem desmentiu o rumor, né, e ela apenas assentindo que o 3DS chega as mãos dos gamers antes da data anteriormente dita. O que é estranho, né? Os caras não desmentem o negócio, lançaram há pouco tempo outro produto nessa mesma linha, que é o Nintendo DSXL, né? DSiXL. Cara, eles vão afundar o próprio produto? Será que é isso? A plataforma mais ou menos do Nintendo DS, no caso, né? Que é o que existe até agora, ela é mais ou menos baseada no quê? No, tipo Wii, assim? Como que é? Não, né, cara? Portátil é mais poderoso, né? Dá pra você fazer mais coisa. Eu esperava uma resposta sem sarcasmo, mas eu vi que não foi possível. Próxima notícia. Essa aí é pra galera que ficou alucinada com Batman Arkham Asylum. É, foi dito aí, a Eterno, né, a voz do Batman, o Kevin Conroy, ele disse, ele foi meio que encurralado, sabe? Botaram ele no canto e ficaram esfregando ele no chão. Aí ele ficou encurralado e aí ele acabou... E aí ele acabou abrindo o bico e tal. Porque o que o... É, depois de ficar encurralado, de uma hora ele abre o bico, né, velho? Machuca, né? Ele falou tudo. Ele falou que duas caras vai estar no jogo, Mr. Freeze vai fazer uma participação, a Talia al Ghul, que será dublada por Tana Katke, que é protagonista de Castle. O detalhe final que ele soltou, que o jogo vai ser mais tenso e sombrio. É interessante, né? Porque se você jogar, se for relembrar o primeiro, eles deixaram bastante personagens de fora e pelo jeito não foi à toa, né? Eles estavam já pensando em fazer um 2. Pô, Batman Arkham Asylum é foda demais, né? Então eu, pelo menos, pô, fiquei tempão jogando. Não sosseguei enquanto não zerei todas as Riddles, né? Eu não zerei todas ainda não, mas é o primeiro jogo que eu vi o cara começar de barba feita e acaba com a barba pra fazer, né? Meu, o cara vai ficando destruído no meio do jogo, aquilo é demais. Sem brincadeira, eu acho que eu não conseguiria passar todo o tempo que o Batman passou lá dentro sem bater uma asinha, não, hein? Ele bateu bastante, né? Imagina ele depois daquela parte que fica dando choque no piso, que ele aprisiona a mina lá do Coringa, a... Arlequina. Arlequina. Ele... Isso agora... E aí ele dá uma buzadinha dela, que da hora que ia ser. E o pior é que ele é um trocadilho duplo, né? Porque o cara bateu uma asinha pro morcego, né? E agora diz pra mim, como o cara fala, como vai ser possível o jogo ser mais tenso e sombrio? Vai ter uma foto minha na capa, tenso, apontando assim, falando, tenso e sombrio. Cara, só se for Batman com uma lanterna de noite, acabou, né, cara? Toda a parte do espantalho foi bem tensa. Caramba, a primeira vez que isso aconteceu, que você tá lá dentro do, como fala? Do morgue lá, como chama em português? Necrotério. Obrigado. Isso é sinistro, o cara lembrar como que é em inglês o barato e na língua nativa dele, foda-se, né? Ai, cara, tá bom. Miscelânea. O E é o que tudo indica aí, os funcionários da Apple também sabem se divertir, além de ganhar os salários milionários e ter os últimos brinquedinhos que tem tecnológico. Semana passada, um funcionário da Apple perdeu dentro de um bar um iPhone. O iPhone em questão, ele tava com uma capinha, como essas da iLove, essas capinhas que tem de iPhone que você acha até no camelô. Ela era perfeitamente, o cara olhou, um iPhone 3GS, achei, foi, levou pra casa. A surpresa dele, quando ele tirou da capinha ao chegar em casa, foi que não era um iPhone 3GS, sim um aparelho do celular, o qual ele não identificava. Na traseira do aparelho estava o logo da Apple, não tinha o tamanho do HD, né, como mostra atrás de 8, 16 ou 32, estava XXGB. O site Gizmodo comprou, ou fez uma troca, pôs as mãos nesse aparelho. Teria 80 GB de HD, câmera de 8 megapixels e flash de LED atrás, câmera frontal, um design que muda de todos os iPhones que teve até agora, mas se você conhece um pouco os produtos da Apple, você sabe que não fugiu tanto do padrão Apple. A Apple basicamente confirmou, né? A tela dele também, se eu não me engano, é HD, né? Entre aspas, HD ali pro tamanho que tá, mas a Apple mandou uma carta solicitando de volta aí o aparelho. De duas uma, isso aí pode ser uma puta jogada de marketing, como pode não ser. Ou eles mandaram esse funcionário pra Sibéria agora trabalhar, né, cara? Não, então, os caras não fizeram nada com o funcionário, porque a imprensa tá junto esperando, né? Ele tá junto com o roteirista lá do Harry Potter que largou o roteiro no bar, né, velho? Puta, é o que eu ia falar agora. E você sabe que não é roteirista, não. Dizem que quem gosta de frequentar aquele bar é o cara que faz o Harry Potter mesmo. Quem? O ator lá? O Radcliffe. Nossa senhora. Foi disso que o cara era frequentemente visto fazendo baderna lá. O que acontece? Quando eles abriram tal, o iPhone, esse 4G aí, digamos assim, dentro dele você tem algumas proteções que são super simples de tirar. E você tirando essas proteções, você ia conseguir acessar o chipset e os processadores. E a Gizmodo não fez isso, entendeu? Então pode ser aí que tá a jogadinha de marketing toda. Mas o próximo iPhone tá pra ser lançado aí entre junho e julho desse ano. É, e ele já tem o iPhone OS 4 instalado, né? Sim. Então quer dizer que a coisa já tava, ele já tinha instalado antes mesmo de anunciar, né? Já tava rodando com essa plataforma antes de anunciar. Caras não conseguiram mexer porque dentro do iPhone tem um aplicativo, se você perde o iPhone e tal, você pode bloquear o aparelho e a pessoa não consegue fazer restauração, nada depois, ou seja, vira um pesão de papel. Isso é foda, cara. Isso eu achei muito interessante. Mas isso daí já não tem, Susi? Tem. Isso daí já existe. Você formata o aparelho. Inclusive nos iPods, né? É, acho que iPod Touch também você consegue fazer isso. Que é um aplicativo. O cara desbloqueou, conectou na internet. A hora que aquele aplicativo... O cara abriu o aplicativo, ele fez a atualização, ele formata o iPod, bloqueia, no caso do celular, né, do iPhone, o e-mail, se eu não me engano. Ah, mas isso com certeza, neguinho, deve achar um meio de driblar, né, não? Cara, o e-mail é como se fosse o MAC address do celular, então eu acho que talvez não. O MAC address é como se fosse o número de série... Então, é o número de série da placa de rede. Isso. Então, assim, você não tem, a não ser em placas falsas, piratas e tal, você não tem dois MAC address iguais. É, porque uma parte do código é o código do fabricante, a outra é do lote e por assim, por aí vai. Exatamente. Agora, visualmente, ele tá mais feinho, né, cara? Então, cara, ele não tá feinho, ele tá realmente lembrando todos os outros equipamentos da Apple. Ele me lembrou muito o meu MacBook antigo, Titânio. Eu gostei, apesar dele tá quadradão aí, eu achei ele bem, bem interessante. Eles adicionaram um segundo microfone perto da saída do fone, que a Motorola e a HTC já utilizavam, que é pra diminuir o ruído, né, enquanto você fala, pô, assim, esse iPhone tá, se realmente for o iPhone, tá foda, sabe? É 64 ou 80 GB, mas de qualquer maneira, com 64 GB, já é puta, cara. É mais provável que seja 64, já que o iPod Touch tem 64 GB também. Momento Sofá. Bom, e chegou aí o invejado Momento Sofá, pra todo mundo que espera essa data, que é uma data festiva já, essa segunda de manhã, pra poder tocar o Mazinho. Pra quem curte aí, cara, esse Momento Sofá é um Momento Sofá bem nerd, tá? Ele traz aí uma gostosa brincando com o iPad, que são fotos bem explícitas e o vídeo é super recomendado, cara. Eu acabei de assistir aqui, é super animal, assim. Lembrando que é uma dica do nosso amigo do Rubens do Sobre Controllers, né? Rubens Mãos Peludas do Sobre Controller. E, cara, vale a pena conferir, vai estar aí no post. E na escala flap. Tá difícil, na escala flap anda devagar. Mas eu salvei o vídeo aqui pra analisar ele posteriormente, sabe? À luz de velas. E ver melhor as coisas. E é uma pena o Guizão não tá mais na gravação, né? Porque agora ele ia entender por que que o iPad é uma revolução, né, cara? Aonde que você ia conseguir ver tudo isso no iPhone, naquela telinha lá? Naquela telinha. Ok, amiguinhos, então é essa a nossa 41ª edição. Tchau, meu papai backyard. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que e-mails com reclamações, sugestões e outras propostas podem ser mandados para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana! Até a próxima nada. E, Polar, você que é o nosso aniversariante de hoje... Porque não temos mais ninguém. Escolhe a música, faz tempo que você não escolhe nada. Eu quero a música do Backyard. Pô, então essa vai ser a música, pô, lá. Que filha da puta. Então fica aí com Nightwish, The Devil and the Deep Dark Ocean. All above the heart. Oliver, fala tudo de novo que rolou um... Eu acho que eu tô com lag, cara. Um, dois... Três... Tá com lag. Vamos rapidinho aí. Um, dois... Três... Tá com um segundo de lag, velho. Demorou? Agora vamos de novo. Cadê? 16 dividido por 3. Ah, vai se foder, Cícero. Ai, cara. Ô, Guizão, vai precisar tirar o plug aí. Tá aí. Vai ter que tirar o plug da sua traseira aí. Ai. Kiefer Sutherland dá algumas dicas sobre o roteiro do filme de 24 horas. O Guizão, o loop tá ligado, viu? Hã? Ó, acabou a ala. De novo, Guizão. O susto também travou. Não, peraí, que eu não sei falar o nome dessa mina aqui. Perdi o amor à vida agora. Fudendo no rabo, vê se volta. Filha da p***. Ele enquanto volta, eu faço isso direto. Ainda bem que não tá gravando.